macarrão, motoca mansão, Kennis carrão, bang é vira patrão, foda-se sua nação. No filme é milhão, no café nem pão, e já faz mó tempão que segue a farsa, se até faz um gin, se pá compra uma barca. Você está fazendo propaganda de graça, depois volta pra merda, só quem lucra é a marca. O povo tá carente de condição e cultura, o governo tá mais impune, nossa gente mais burra. Triste situação, meus irmãos do flagelo, se matando na intenção de um camaro amarelo. Não que eu seja contra a descontração, acho necessário que meu povo tenha diversão, mas precisamos enriquecer o espírito e nessa condição, pobre é o diabo e eu odeio ostentação. E só ilusão, você vai entender que a vida é mais do que você pode ver. Os bens materiais não fazem de você uma pessoa melhor. Só ilusão, você vai entender que a vida é mais do que você pode ver. Os bens materiais não fazem de você uma pessoa melhor. Comigo sempre foi assim, tio. Enfim, cê viu no sapatinho um neguinho de bolso vazio. Assistiu, pode pá, é aquele que apontaram lá. Lembra quando algo sumiu? Sempre foi assim, sem dinheiro e sem vez. Lançaram o MP3, eu quase chorei. Veio o 4, 5, enfim, consegui o 3. Lançaram o 6, aí que fudeu de vez. Eu queria um avião pra voar, mas só tinha pipa e linha. Meus sonhos estouraram o cartão que eu nem tinha. Carrinho de brinquedo na picadilha, controle remoto, sol da TV e sem pilha. E cresci e cortei esses prantos. Televisão é só mentira e vi que não perdi tanto. Me tornei gente que nem a gente, mano. E pior que não ter valor é por preço no ser humano. Só ilusão, você vai entender que a vida é bem mais do que você pode ver. Os bens materiais não fazem de você uma pessoa melhor. Só ilusão, você vai entender que a vida é bem mais do que você pode ver. Os bens materiais não fazem de você uma pessoa melhor.